rosas, duas lágrimas rolaram, trementes silenciosas, suizantes, caprichosas, os nossos beijos rolaram. Trementes silenciosas, deslizantes, caprichosas, os nossos beijos rolaram. Todo o céu enegreceu. Há pouco quando partiste, todo o céu enegreceu. Ainda bem que tu não viste, formou-se uma nuvem triste, chorou o céu, chorei eu. Ainda bem que tu não viste, formou-se uma nuvem triste e a saudade aconteceu. Teus olhos presos nos meus, há pouco quando ficaram. Teus olhos presos nos meus, quantos segredos contar, quantas coisas revelar, essa confissão, meu Deus. Quantos segredos contaram, quantas coisas revelar, no silêncio disse adeus. Ao colo de minha mãe, a ama que me criou, cantava o fado também, comecei de ter idade, a puxar para a felicidade, minha mãe, como isto disse, quis retirar da cidade, mas porém já era tarde. Estava um fai a consumar, foi num colete encarnado que me cobria de loiro. Foi numa espera de toiro que eu ouvi tocar o fai. Cantaram-lhe os velhos pai e beber-se de polvinho. Gemia o triste pirinho destes sons de arruado. Quando a luta se travou, um faia que então cantou, cantou mais esta cantiga, que era linda rapariga, a Ana que me criou, que é moda ser sefadista, e está mais que provado. Todos querem cantar o fado. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. We'll be right back. c'est du soleil toute la journée.

para uma coisa, que está tudo bem por aí onde estiver e que estão prontos então para passar 3 horas só de boa música, como eu disse há um bocado, isto tudo até o meio-dia. Tu me disse, não se esquece uma paixão. E hoje iremos recordar aquele fim de semana que foi enorme. Meu coração, e agora o que é que eu faço para esquecer quem já se foi? Fomos tão fortes que enchemos aquela sala do Zenith, quase 5 mil pessoas naquele... daqueles grandes artistas que não há outro nome, os Calemas. Aquilo foi enorme, foi. E também não esquecer a nossa boa música bem a portuguesa. Para se calhar cantar e se calhar dançar, quem sabe. Música brasileira também não esquecer. Para apanhar aquele calor que hoje está um frio. Já estamos, uma pessoa já estava habituada a semana passada, mas já não, a chuva tornou a vir. Em todo lado que eu passo, lembro do meu ex-amor. Mas vamos apanhar aquele calor durante 3 horas, então vamos lá, depois de ter ouvido aquele mix bem à portuguesa, com o novo trabalho de quem? De Nikita. O meu ex tinha razão. Depois seguimos com quem? Com o Lucia Lu Santiago, com o tema Provocas-me Tanto. Cuidado!

vais apagar. Estou bem tranquilo, de verdade.

muralha vai crescendo entre o medo e covardia. Mas em vez de ser comigo, tu com outro, sejam dois. Ligado, chega para pedir desculpa. Ligado, se mágoa mais com muita das noites. Que mulher é a nossa cama, tu vais buscar. Tem que eu te peço para esquecer de tudo. Jurar, passado foi ao fundo. Hoje, podes inverter o drama quando eu falar. Ninguém mais, eu só te quero a ti. depois de ter ouvido Cláudia e Isabela, está tudo acabado. Vamos lá com um novo trabalho, sei o que é, há 3, 4 dias, vamos dizer assim, could you enlace, vem amor, aquela palavra internacional. Da aventura de querer. Antes de passar aquela música mais ritmada. De momento, sentir aroma e prazer. Não te vou deixar sozinho, este é o nosso caminho. É sempre boa companhia, para ter afeto e harmonia. Vai amor, vamos unir, somos livres para voar. Mas não deixes de sentir, que a vida só existe para amar. Vai amor, esta dança e ser feliz, quero sempre conquistar um lugar no teu olhar quando sorrir. Nossos caminhos se cruzaram. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. E vamos lá com música bem tradicional, música pimba, com a banda jovem Pimba Pimba. Olha que festa bonita, em casa ninguém fica, no baile eu vou entrar. Vou encontrar uma morena. Pimba, pimba, quero ver braços no ar. Pimba, mais um novo trabalho de quem? De Jacinto Pinto, o meu periquito. Paulinho, tudo bem? Então, Vitor, então, estás bom? Então, está tudo. Olha, tu não vais para a festa? É hoje. Anda lá. Já vou. Até já. E pá, tenho que ir. Temos que ir para a festa. Epa! Então vamos lá para a festa. Hoje eu vou, Vitor Rodrigues, mais um novo trabalho, saiu mais ou menos há 3, 4 dias. Hoje eu vou curtir a noite inteira. Eu não quero ficar em casa a dormir. Hoje eu vou para a festa, vou para a farra. Hoje a mim ninguém me agarra, só me quero divertir. Hoje eu vou curtir a noite inteira. Eu não quero ficar em casa a dormir. Hoje eu vou para a festa, vou para a farra. Hoje a mim ninguém me agarra, só me quero divertir. Algum dia eu estou a caminho. A curtir. Oh chefe, não se zangue, vamos trabalhar mais. Mas um aumento também podia vir. Já lá vão 4 anos e assim eu não consigo. Ando a tentar dizer-te, mas não te digo. Na nossa empresa há trabalho a mais. E já ouvi dizer que mais está para vir. Quer mandar um aumentozinho para alguém, minha querida? Larilolá, larilolé. Receber tão pouco não sabe bem. Olarilalá, olarilalé. Ouvir a banda sabe tão bem. Damos às voltas e voltas e nada está certo. Mas estamos cada vez mais perto. No Insta, no Face ou no TikTok. Likes e partilhas à morte. É chefe, isto é demais para mim. O António Costa leva o aumento que pedi. Ai, ai, ai. Fala, fala, fala, diz que é muito bom partido. Se subir salários não preciso de um marido. Vai saber é desta chefe, lembre-se de mim.

só boas palavras. Vejo em teus olhos. Às vezes me perco no medo de amar. Depois de ti. estás comigo, por aí sorrindo e viste chorar. Sei que vais falar e até perguntas qual é o motivo. E depois no meio da conversa, sei que eu nada peço, fala sem voltar. E entre beijos de arrependimento, fala os meus sentidos. Pelo que vivemos.

trabalho de Tânia. É tudo ou nada. Terminamos nesta reta final. É que rapazes que fizeram um enorme sucesso este fim de semana. E pois é, os Calemas. E foi pedido da minha amiga Manuela para todo o pessoal que a conhece. Ela disse que foi enorme e por um acaso foi enorme. Foi. Changer, rien n'est un loin ne fait que passer ici-bas. J'ai choisi l'instant présent, je veux aimer ici maintenant. Ensemble on voyagera, toi et moi. Traverser des bonheurs, accepter nos erreurs. Et quand on marque dans nos chevaux, on mange nos amas. Je ne veux pas, no fighter. Pour ma vie, la suite était acquise. Et que importe le nombre de pas. On va tout donner, on va aimer, s'aimer. Va y avoir

queria apenas voltar no tempo. Para ser novamente. Eu quero estar mais próximo do teu olhar. 11 horas e 59 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Vou te dizer bem mais. E Portugal em Festa se acaba por hoje com os Calemas. Vou marcar a nossa vez. A frase mais bela que existe de amor. E prometer-nos. E pois é, Portugal em Festa acaba por hoje. Como é que estão a vir quarta-feira? Como dá hábito, a partir das 9 horas até o meio-dia. Quero lá estar. Música para todos os gostos, música para todas as idades. Eu quero estar ao teu lado para sempre. Relaxa e deixa-me fazer a sua. A partir das 14 horas até 16 horas, a música da Glória não estará cá. Até meado, a fim de março, vamos dizer assim, mais. Mas podem encontrar amanhã de manhã o meu amigo Osmir. A partir das 9 horas até o meio-dia. Quem eu sou? Eu quero gritar, ainda que me falte. Daqui lá, portas bem, tudo de bom, cuida de vocês. Nossa vez. E quando acordares, quando tu. E sabem uma coisa, o que importa é ser feliz. O que tu procuras sempre foi ter. Eu quero estar ao teu lado. Então, tchau, tchau. E sintonize a sua rádio, que seja a Rádio Arconciel. Faz ver que este sonho é real. Podes crer. E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar. Acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. O Ministro da Coesão Territorial assegura que vai redobrar esforços para que a execução do Plano de Recuperação e Resiliência não seja afetada.